Você me chama, me clama, me proclama. Você me caça, me procura e me acha. Acha tudo o que quer e até o que não sabia que queria. Aceita com satisfação e com gratidão me retribui com doçura. Me toca como quem toca a mais delicada e perfumada flor do mais belo jardim de nossas fantasias. Toque tão delicado que me arranca murmúrios de paixão que até então estavam adormecidos. Os desejos mais ocultos, as fantasias mais reprimidas de dentro de mim. Você então me consome, me come, me possui. Primeiro com requinte e decoro de alguém que degusta o vinho da mais alta safra ou a iguaria da mais nobre culinária dos nossos anseios. Sou consumida como vela que queima no altar do nosso santo, puro e casto amor. Você me liberta então com outro de você, o mais rude, o mais invasivo, o mais despoldurado. Liberta assim o melhor e o pior de mim. Aquilo que estava reprimido explode, espalhando pura paixão, puro desejo, puro tesão. Você me tem com a ferocidade de um animal selvagem que há muito não dispunha de alimento para saciar a sua fome. E eu sou presa fácil. É assim que deve ser. Eu ao seu dispor, você meu caçador.